joelhos doendo de tanto rezar, os dedos, os olhos, na cama o rosto enfiado no travesseiro. Deus não vai permitir, Deus não vai permitir. As costas doendo, não pode mais se abaixar. Ônibus lotado, a cara colada nos vidros, nos olhos. Deus não vai permitir, Deus não vai permitir que isso aconteça comigo. Bem cedo, de pé na fila, o médico explica, o filho vai entender. Deus não vai me abandonar agora. Deus não vai me abandonar agora. Deus não vai me abandonar agora. Joelhos doendo de tanto rezar, os dedos, os olhos,